Salvador, bom dia. Papa Tango, Charlie Bravo Alfa. Charlie Bravo Alfa para Belém, nível 400, coordenaremos. Aguarde cota. Seu local de estacionamento é o Pátio 3, onde tem uma viatura do inferno. Afirmativo, senhor. Bem, foi aqui os correios. Ok, a pista é 1-0, deslocada 1.300 metros, formação em curso é a horta, altímetro 1-0 no 4, avante cota em 2 minutos. Aguarde uma cota, Charlie Bravo Alfa. Salvador, Papa Papa Lima, Papa Mike, pronto para taxiar até principal. Papa Mike, autorizado taxiar, tem interseção, ingresso decolagem 286, altímetro 1014, lugar. Cliente do táxi, chamará 1186. 9, decimal 35. 119, decimal 35, 1397. Controle 1397, decola na sua escuta. Olo 397, esse é o controle, está em contato, radar. 397. 00, aerovia Pezulu 20 até Teresina, após o Pezulu 7, direto na sequência. E a colagem pista 190, deslocado em 1.200 metros, após a colagem vai curvar e vai manter a reta até 2.000 pés, a terceira milha. Após a restrição, curva à esquerda, subida Momo, alvo, transição, flock, controle em 1 no 9, decimal 35, turno no 8, decimal 6, acione 5413, aguarde 2 minutos para o cotejamento. Gol 93 está pronto para o táxi. Táxi então à direita, via Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, 2186, altímetro 1014. Então, confirma os dados pra gente ver. Ok, Índia Alfa, 186, nós temos 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão, distante do Zambia. Gente, Índia Alfa e Delta, ponto de espera da Delta, 2186, 1014, boa viagem. Índia Alfa, Charlie Bravo Alfa, cotejo. Acima do senhor, autorizado Belém, nível 400. Pelo Epresulo 20 até Teresina, após o Epresulo 7, segue na rota DCT. Decola a pista 10, KPC deslocada em 200 metros. Após a colagem mantém reta, a pista até 2.000 pés, 3 milhas de restrição. Após curva esquerda, o controle de saída 10935 até 1086. Confia por gentileza a saída, transponda, senhor. O transponda é 5413, é a subida Momo, Albo. Após Albo, a transição é Flock. Ok, saída Momo, Albo, após a transição Flock, Charlie Bravo. Parte 3, chama para acionar. Chamará em 5 minutos, Alfa. Salve, Momo 93, para confirmar o POB 071. 71, boa viagem. 742, vou ficar daí com. Não, ok, só pretende então pousar na pista 17. Pois sim, mas vamos continuar aqui a aproximação, cancelamos daqui um pouquinho mais. Salvador é o gol 268, 260, muito bom dia. Gol 260, o controle de Salvador, meu cordial, via chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste no 0-4. 2.000 no 0-4, poderia voar o 368? Ok, está solicitando aproximação à RNAV, pode planejar sua navegação após ITAP, Serra Vita 366. ITAP, Serra Vita 368. Curva, reportará, efetuando cruzamento total. Oi, o Gondor 983 está na Delta, está visual com o pessoal na pista. E o 983 ali mantém. Ali mantém, 983. Golf, passador na localizadora, chega o trem, chame a torre 1986. 86, obrigado, Golfo Café Corvo. Deu, Papai Romeu, Golfo Quebec Golfo. Oi, Salvador, Papai Romeu, Golfo Quebec Golfo. Golfo Quebec Golfo, intenções de pouso 17? Positivo. Ok, informe passando externo para cancelamento e bate pela direita. Então, podemos cancelar da frente, por gentileza. Ok, tá livre então, agilizando e curtando a base, chame na final do ano 7 com trem baixado e travado. Golf Quebec Golf. Agilizando é passar a final baixado e travado da ano 7, Golf Quebec Golf. O Gol 983 vai permanecer alinhado, essa viatura está na pista no 028, informou que tem grande concentração de pássaros aí no eixo de decolagem, ele vai fazer uma verificação, ok? Sim, 983. Oi, Salvador Lima, Papa Mike, esse é o cruzamento na 28. Gente, Lima Papa Mike, cruzamento efetuado, mantém o corredor forte, chama o controle em 119 decimal 35. Bem, chama na 3035. Papá, papá, Lima Papa Mike. Papá, papá, Lima Papa Mike, Salvador. Corredor forte, mantendo 500 pés, passando a posição buraquinho. Gente, o senhor vai até a Praia do Forte e retorna? Não, mais 15 milhas e regressa. Tá, ok, gente. Está livre de decolagem, vento 140 graus, 5 nós, a viatura da Infraero informou que esses pássaros estão em próximo ao táxi Foxtrot, não vão interferir com a sua decolagem. Ok, grato pela informação, está decolando da onda 0 deslocado 93. O Golf Quebec Golf é avistado por autorizado pista 17, vento 140 graus, 05 nós. Pouso baixar travado na 17, Golf Quebec Golf. Salvador, Frontera 2301. 2301, ponto seguro autorizado nível 100, aerovia Golf 677. Decola a pista 10, deslocada em 1.200 metros. É um pouco à esquerda da interseção hotel para a pista 10. Vai decolar, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés por a terceira milha, após curva direita. Perfil de subida coral. Controle 11935. 286, acione 0275, força aérea 2301. Ativo, autorizado, Salvador, força seguro, uma centena, pela Golf 677, sempre restrição aí, captura deslocada de 500 metros, decola 10, mantém a reta até 2.000 pés ou 3 milhas, após direita, saída coral 0275, acionado, controle 1935, torre 186, força aérea 2301. Correto, pátio militar, base aérea de Salvador, acionamento autorizado, chame pronto para o táxi. Está entre o Legacy e o último, ou é o último? Somos os últimos. Em contato, radar. 93. Papai Romeu, Golf Quebec Golf, no solo 23, qual o estacionamento? Está livre o backtrack, informe pista livre. 602, bom dia. Bom dia, 3602. Para Porto Seguro, informação em curso é off, tinto 1013. Está no portão 5, nível 300. Afirmativo, nível 300. Coordenaremos só um instante cópia. Poderia só confirmar o motivo na remetida quando no pouso? É, o motivo foi que estávamos com a informação de 90 metros e havíamos feito um planejamento para aproximação com 90 metros e como ficou meio em cima, a gente teve que reajustar devido à altitude do profile. Área, próximo a buraquinho. Ok, 7. Um atraso no deslocamento aí da cabeceira dos 1200, uma vez seria previsto para as 12:00, ele retardou e para as 12:40, ok? Não, sem problema, senhor, obrigado. Coordenação aí com o Infraero, apesar de ter um NOTAM previsto aí de 12:19, porém é uma coordenação Infraero via nosso chefe informando se vai haver ou não obras. Porém, houve um atraso e ficou apenas os 90 até as 12:40, então deslocando para os 1200 a partir dos 40. Tá ok, muito obrigado. Mike, qual é a altitude agora? 500 pés. Seguinte, 500 pés. A coordenação já foi efetuada junto à torre de controle. Chame agora 1186, pois teremos decolagem da pista 10. DET, chamará 1086. Torre Salvador, papapá, Lima, papá Mike. Consiga. Ela estaria a sobrevoar sob o buraquinho 510 após ingressar na perna do vento da 1-0? Está livre, livre sobre o voo da praia de buraquinho, informe para ingresso do circuito. Ajuste 1013, vento 140 graus com 4 nós. Lima, Papa Mike. 7, muito grato. Reportará para ingresso no circuito. Após 2.000 pés ou 3 milhas fora, no perfil subido da El. Transição de NER, controle 1935, 1830, acione 54 metros. Gente, o TAM 3602 autorizado, nível 300 para Porto Seguro, saída na rota Upper 50, decola da 1-0, deslocado 1200 metros, curva à direita, 2000 pés ou 3 milhas, prossegue. Saída da Eldiné, 11935, frequência do controle, 183 é a torre. Ué, portão 5, chama o ponto, puxa isso, né? Gente, o TAM 3602. Tamari, desce via. Solicita o procedimento da RNAVE pista 10 e assim que possível vá na proa do 366. Paciente, planeja a navegação. Chegada da Mari até Itape após Serra Vida 366. Afirmativo, ETAP, ETAP 366, 3196. Gol 1983, chame o centro de controle de área, frequência 288. 288, bom dia. Acionado, pronto para o táxi com 1-3 a bordo. 1-3 no PV, táxi autorizado via pátio na interseção. O hotel, chame 286 para ingresso de decolagem, o time 1013, força aérea 2301. Batido no hotel, chamado 286, no estado de Ok, quilo Delta Novembro, para 12:45. Qual o nível? É o número 10 até o estado forte? O número 10, corredor forte, o quilo Delta Novembro, 01 na bola. Tete, corredor forte, autorizado. Serra Novembro, Mike Eco, no meu pés, pista 1-7, curva à esquerda, cruzamento do aeródromo 1 no meu pés, na frequência da torre, em 18:06, após o cruzamento, mantendo a linha do litoral corredor forte, chamaram o controle 119-35, qual foi o último transponder acionado? 0115 no transponder Novembro. Acione então o 01 no 6, está livre iniciar o táxi ainda nessa frequência? Aguarde transferência de comunicações, quilo Delta Novembro. Ok, localidade conforme da zona da 17, com curva esquerda, corredor forte, número 10, controle 6935, 0116, transponder, na sua escuta, para identificar o Cielo Delta November. Aéreo, na base aérea de Salvador, pode visitar. Ciente, prossegue em condições visuais, operação visual Salvador, ajuste 1013, Marinha 7062. Para sua informação, próximo de Paripe, a 500 pés, tem um helicóptero hotel Índia Índia, ok? Ok, está passando ao largo de Paripe, está ciente do tráfego, está com o código 2000 acionado normal. Transponder 2222, acionar. 2222. Nível autorizado é 100. Decola a pista no zero, deslocada em 1.200 metros. Vai manter a reta quase até cruzar 2.000 pés da terceira milha, posto curva direita. Perfil de subida é a subida Coral. Controle 1.19, decimal 3.5, torre 1.18, decimal 6. Código transponder 5.4, rumba 1.5. O rumo do 5 está ciente da informação ótica, decola da 1.0, mantém a reta até 2.10, 3 milhas, após curva direita, saída Coral. Separar controle 1.9, decimal 3.5, torre 1.8, decimal 6, transponder 5.4. É, protegimento, parte militar, lado direito do Legas, autorizado acionamento de militar. O Lima Papa Mike prossegue para pouso sobre a cabeceira 17, ok? Sobre a cabeceira 17, sem tráfego aqui na final, na 1.0. Gente, já visual com tráfego na final da 1.7, é autorizado pouso na cabeceira 1.7. Afirmativo, 150 graus, 5 nós, informe o solo controlado, Lima Papa Mike. É, tinha passado o solo controlado. 260, pouso autorizado, 160 graus, 3 nós, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Livreou, pouso na pista 10 no 260. Autorizado para seguir contato na pista 1735, quilo delta novembro. Então negativo, mantém a pulsão e aguarde. O quilo delta novembro. Salvador, Altão 3602, pushback acionamento no gate 5. Portal 5 autorizado, reporte o táxi, Altão 3602. Autorizado, Altão 3602. Direcionar, chame táxi. Chamando o táxi, Altão, obrigado. Cara. Já vista a cabeceira no 7. Afirmativo, já tenho visual da cabeceira no 7. Gente, chame a torre agora na frequência de 1186 e solicite instruções para pouso. Ok, heróis. Torre Salvador, uma linha 7062. Lima Papa Mike, considerar o solo é os 3-2. Tem condições de táxi aí sobre a área gramada, liberar a pista 1735, confirma? Afirmativo. Aí taxiar pela área gramada para liberar a pista. Ok, o quilo delta 90 está livre ingresso, informe alinhado e pronto, 1-7. Livre ingresso, reportará alinhado e pronto, novembro. Você está visual com o helicóptero aí taxiando na área gramada? Afirmativo, visual começa. Ok, 1260 no solo aos 33, agora à direita, solo 219. 219, obrigado. Marinha 7062, tem condições de pousar direto sobre o pátio militar? Ou vai ter que interceptar a final do 1-0? Não, tem condições de aproximação direta, poderia confirmar pelo vento? O vento 130 graus com 08 nós. Afirmativo, tem condições de aproximação direta para o pátio militar. Ok, então informe aqui no setor norte da torre para aproximação e pouso direto no pátio militar, ok? Ok, informará, setor norte. Vai ingressar então a próxima esquerda via Kilo para o pátio 3, chamando para ingresso no pátio 1. O tráfego é táxi, vai via Alfa, sentido contrário. Ok, então vai na Kilo, pátio 3, e agora já para ingresso no pátio 1. Funcionário dos 301 está livre, alinhada e decolada da interseção até o vento 120 graus com 4 nós. Faça um check no equipamento rádio, está um pouco baixa a transmissão. Funcionário dos 301. Vai trocar aqui. Lima Papa Mike já livrou, indo para o pátio 5 PBTA. Ok, ciência estacionar frequência livre, Lima Papa Mike. Agora 4/4. Está livre, ingresso e decolagem. O 3196 é autorizado a aproximação. Autorizado. Na 17, Kilo Delta 90. Kilo Delta November, livre decolagem, vento no 110 graus com 5 nós. Livre decolagem November. 5490 para o táxi. Com 61 a bordo, 4:20 até no Salvador. 4:20 Salvador, confirme só o POB, por gentileza. 61, 61. Ok, táxi em frente, esquerda na Lima, Mike, ponte espera da Quebec, torre 1 no 8, decimal 6, para ingresso na pista no 7, o altímetro 1013, tenha uma boa viagem. Lima, Mike, ponte espera da Quebec, vai chamar 1026, obrigado por passar o tempo. Direto no pátio militar, vento 120 graus, 7 nós, informe no solo controlado. Marinha, Marinha 7062. 7062. Torre Salvador, rumo 15, espera que você de logo cara. Rumo 15, alinha e mantém. Rumo 15, alinha e mantém. Ok, informa rumo 15 devido aí o mesmo nível, a aeronave da Força Aérea que decolou sua frente está no mesmo nível, terá que aguardar 10 minutos para iniciar a decolagem, ok? Afirmativo. Guardião 02, se eu não recebi resposta do transponder, chame a torre 1186 e solicite instruções para pouso. Guardião 02. Juliette Alfa, no ponto de espera Delta, torre 186, altímetro no 0, no 3, vou ver 3602. Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 186, no 0, no 3, ajuste, obrigado, bom dia. 1-5 é a torre? A escuta prossiga, informa que se necessário manter o 080 para decolar o diálogo. Ok, então ciente, está reautorizado nível 080 e aguarde para a decolagem. 1-5. Bom, não é livre decolagem não, aguarde para iniciar a decolagem, está reautorizado 080. Afirmativo, aguardando para a decolagem, para a decolagem. Torre Salvador, Guardião 02, muito bom dia. Guardião 02, prossiga. 02 aproximando aqui pelo setor norte do campo, já próximo 4 milhas, está autorizado direto para o pátio do Ibraé, sem interferir com 17, nem a 10. Ok, Guardião 02, ciência do tráfego, pouso direto no pátio do Ibraé, 170 graus, 5 nós, informe no solo controlado, Guardião 02. Graças pela informação, informando no solo controlado, 02. Efetuou o cruzamento na 28, Kilo Delta November. Ciente avistado, cruzamento efetuado, chama o controle, 19.35, Kilo Delta November. 19.35, grato, bom dia. Posso sair da Quebec, 5490. Conselho dos 301, decolado aos 38, chama o controle, 19.35. Posso sair da Quebec, 35490. 35490, informe alinhado e pronto, na cabeceira no 7. Tomará. Salvador, Papa Tango, Kilo Delta November. Kilo Delta November, controle. Correndo forte no meu 7062, Gustavo controlado. Confirme? 7062, Gustavo controlado. Ciência 7062, solo 39, frequência livre. Livre. Comando 5 tem livre decolagem da 10, 100 graus com 022. Comando 5 agora tem livre decolagem, grato. Torre, bom dia, eu tô 3602, ponto espera pronto. 3602, bom dia, mantém o ponto espera na Delta. Mantém o ponto espera na Delta, tô 3602. Plano posicional no SAT, pronto, 5490. Vocês mantém assim alinhado, 35490. Plano no SAT. Pode comprar ajuda aqui, por favor? 10 no 3013. 1013, obrigado. Guardião 02, solo aos 40, frequência livre, bom dia. Frequência, bom dia, 02. Torre Salvador, 3196, vai passar o 372, trem baixo travado. Então, 3196, tráfego avistado, primeiros 1200 metros, 10, fechados. Vento 120 graus com 03 nós, pouso autorizado. É livre, pouso, 3196. Rumo no 5 decolado aos 40, chame o controle 1935, bom dia. O no 5 chamará controle 1935. O 1765 está agora 17, 17.5 milhas para Amã, via chegada Amã, desça para 2000, 1013. Via Amã, desce para 2000, ajuste no 0 no 3, 765. Controle rumba 15. Rumba 15 é o controle, contato radar. Rumba 15, gente. Vai vir aquilo, fica atento para dar cruzamento com a alfa. Tá transcendente. Tá bom. Autorizar inicialmente até aquilo, ok? Afirmativo, mas não escuta até aquilo. Da volta. Após a passagem do arbois aí à sua frente, condições de decolagem imediata? Sim. Fico 490 sem condições de decolagem imediata. Ok, gente, aguarde só um minuto. Helicóptero no litoral a 500, entre 500 e 1000 pés, para sua informação.